Aqui é 198, decimal 9. 198-95-1392, boa tarde. Salvador, boa tarde, trânsito, está 3192, sinal 10, baixar a travada, Santos. 3192, sente, aguarde pista livre, ajuste no 012. No 012, aguardando. Samuel, 86327, para esse táxi, tem 95 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, e alterna aqui mesmo em Salvador. É, autorizado, pátio Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre, 1-8-95, ajustado em 1012, bom voo, 6327. Aqui estou autorizado via pátio Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá, torre 118-95, 6327. 3217, após o Avianca, Juliette, portão 11. Posso ver que portão 11, está 3217. No 620, Juliette, portão 01. Juliette, 01, no 620. Isso não quanto, Botende, sente de informação, Terra. Fato, boa tarde, via Chega da Mar, e desça ao 060. Chega da Mar, 060, Chega 63, ano 4. Tu copia a seguida da Elfa. Tem livre táxi até o ponto de espera, confirma? Afirmativo, estou seguindo, Índia até o ponto de espera. Ok, via Índia até o ponto de espera, 6317. Fizendo o 5-5 para cópia. Prossigo. A Lima tem 1-0, boa nota, minha linha. Decola 1-0, primeira curva direita, antes da fila hospedal, Leda Motiva. 5137 responder, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, 320, Perzulu 1-0, Papa Alfa Índia, Umbaja, Perzulu 44, Bagog. Decola 1-0, primeira curva direita, da El Leda Motiva. 5137, 1208, tá 315. Portão 5, chamando ponto, puxa, sei lá, 3-5. Paulo Salvador, boa tarde, trânsito 3192. 3192, boa tarde, bem-vindo a Salvador, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 02, 3192. Chanel 6327, ponto de espera pronto, boa tarde. Tá, Chanel 6327, está autorizado a linha IMT 10, após a aeronave da Gol. Aqui após o início da rolagem da Gol, a linha IMT 10, 6327. Está descendo até 2.000 pés. Desculpa, faça a prossiga lista para 2.000 pés, o ajuste 1.012. 0-2 para 2.000, vou para passear, grato. Controle Salvador, bom dia, passeio 2231. Saído 2231, boa tarde, autorizado a chegada Mari, após Obdude, voe Mari. Possibilidade após Obdude, vai TAP, eu passarei? Eu, Juliette, é a Manati, mil pés, deparado no 7. A checa, a chaprego, Acionado o transponder 0130, controle ainda 08, tá, Júlia Serra? Aqui também eles mantêm o nível de voo 1940. Está no sentido oposto. Aguarde o cruzamento com o mesmo e após irá voltar. Tomate, manda uma área, passarinho. Pode para descido, passarinho 231, não? Toma lá. Gilete Sierra, Popel B. 966, contato radar, subindo para o 370, saída Buca. Contato radar, 370, 966. Oxalé 6327, autorizado a decolar, 1-0. O vento, 1-4-0 graus, 0-5 nós. Especulagem 6327. Hotel Juliette Serra, está livre acionamento, chame táxi. Saída 22, saída no sol, informe por quantas milhas é o ponto ideal para descida. Se possível, se for ajudar, a gente desce agora, passarinho. Tenho, por gentileza, né? Eu não autorizo o seu voice TAP, mas só irá poder descer após cruzar com o TAP. Ele está a 23 milhas, só na sua posição de 11 horas. Afirmativo, problema nenhum. Se autorizar de TAP, a gente pode manter um pouquinho mais esse nível. O TAP aguarde para descida. Guardando, a gente está aguardando para descida, passarão. Guardando, só adoro com a passeira para início de redução. Papai Serra ciente, autorizado o ILSF Serra, pode ser estabilizado no localizador. Guardaraca, Papai Serra. 3567, chame o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 135, decimal 3. 288, ciente, copiado 3567. 63, 194, desça para 4 mil pés, o ajuste 1012. Ele cruza 63, 194, 4 mil pés, 1012. O 4 está autorizado até 3 mil pés, ajuste 1012. 3 mil pés, ajuste 1012, destino 63, 14. Controle, boa tarde, 63, 27, estacionado. 27, boa tarde, contato radar, subindo para 180, na saída Coral. 180, no perfil da Coral, 63, 27. Tá, Romeu, Romeu, Golf, chame o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 135, decimal 3, Romeu, Romeu, Golf. 1288, Recife, Romeu. Romeu, Romeu, Golf, é controle? Tá, Romeu, Romeu, Golf, é controle? Ok, Hotel Juliette Serra, está livre o táxi até o ponto de espera da 17, chame para o ingresso e decolagem. Chane 6314, inicie redução para 209. 3209, chane 6314. Controle, 6327, pode aprovar, Coral? 6327 autorizado. Será que Coral 6327? Papai Serra interceptando o curso localizador. Papa Serra Torre, na frequência 18, decimal 95. Foi 95 graus. Telemetria 314, vista para 2000 pés, ajuste 1012, está autorizado em LSXC, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, ajuste no 012, autorizado em LSXC, pista no 0, reportará estabilizando, ajuste na 6314. 1966, chame centro Recife, na frequência 1245, alternativa 1026, decimal 85. 2545, passarito 2231, já cruzou com o tráfego, reporte para a descida. Já no ideal, passarito. Está para o 050, passarito 223. 050, passarito. 3567 ao controle. Hotel Gillette Serra, fora do sol. Ok, Hotel Gillette Serra, decolado ao 55. Chame o controle, 1208. Controle, 1208. Pois é, Odor, Papa Serra, partindo externo, embaixo travado, solicita a modificação de regra prosseguir para cá, pista 107. Ok, é que Papa Serra, plano modificado agora ao 55. Abandone a final da 1-0, com curva à esquerda, e chame na final da 1-7. Tendo reportar a final da 1-7, aqui para passear. Controle ao passeio 2231. Siga, passarei 2231. Possibilidade voadora? Passarei 2231 autorizado. Autorizado, 2231, obrigado. Azul 4182, frente da Serra. Salvador, já 3155, por estiver estacionado, né? Posição 5. 3155, portão 5 autorizado, sem táxi. Autoridade de lançado, 3155. Confirmando, chamou o azul 4198, confins? Afirmo, 4198. Confins de 360, só um minuto, subida árvore. 7, venta 110 graus, 629. Cliente livre de pouso para o Eco Papa Serra. Papá, papá, é Papa Serra no solo 58. Qual o hangar de destino? Sinal Parque do Graia. Tá livre, até o Graia. É Papa Serra, boa tarde. Grande grau, boa tarde, reportar a liberação da frente. Cash. Copia, 4198. Autorizado com fins, nível 360, via rota UB Zulu 21. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle em 120.8, aciona 5403. Questão autorizada de Salvador para confins no 360 via Upper Zulu 21. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transmissão Elefa, controle 120.8. E transponder 5403, azul 418. Altejamento correto, pátio quais são? Portão 03, chame pronto, pushback sinal azul 4118. 6418. Boa tarde, aqui é Papa Serra. Controle Salvador, boa tarde, azul 2789, esquenta Serra. 2789, boa tarde, via chegada Bonf, reporte ideal para descida. Bonf, chamada ideal 2789. Ah, meu Bravo, Bravo Delta, boa tarde, via chegada Mari, desce ao 050. Via chegada Mari, desce ao 050, o Bravo Delta tem decolação via. Salvador, gol no 097. É o gol no 097? Gol no 097, para cópia. Confins 360 já aprovado, prepare a subida Arbor, Elefa aguardando cópia, gol no 097. Patrick 360, Confins Arbor, Elefa aguardando. O Xené 63 no 4, no solo 02, chame o solo 219. Direita 218, Xené 63 no 1. Boa tarde, Xené 63 no 1, ingressando na taxa Alfa. Xené 63 no 4, boa tarde, prossiga táxi via Alfa, reposte para ingresso, taxi Juliette. Alfa, Juliette, Controle, 63, ponto de altimetria. Xené 6327, desça para o nível de voo 1-0-0. 1-0-0, autorizado, 6327. Xené 6327, está 8 milhas da posição coral, o serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 120-1. 1-0-1, para o 6327, uma boa tarde, boa tarde. Estabilizado, passarelo 2231. Passarelo 2231, chame Torre, na frequência 98, decimal 95. 1895, obrigado. Para o Juliette Serra, tem frequência livre para coordenação até o retorno. Controle azul 2789 para a descida. 2789, desça para 4000 pés, o ajuste 1012. 4000 com 1012, 2789. Controle o Bravo, Bravo Delta. Bravo, Bravo Delta, prossiga. Seria possível manter a high-speed durante a descida? Então, pode esperar, está 3155. Passarelo 2231, está livre o pouso na 10, vento é 170 graus, 05 nós. Livre pouso, passarelo. Realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. Controle Salvador, opere em 120, decimal 8, 54, 10 no transponder, gol 0097. Ok, 360, confio. Depois da 10, com curva direita, Arbor Elefa, é a subida. Controle 208, transponde 490, aerovia será uniforme do Lu 21. Protejamento correto, portão 04, chame pronto, pushback sonar, gol no 097. Tá, olha aí. Tá pronto agora, na posição 4, gol 1097 para o pushback acionamento. Gente, mantém a posição, número 2 no setor. Aeronave da Azul à sua direita no 03, já iniciou, vai aguardar a passagem do tráfego. Ok. 6998, boa tarde, via chegada Mari, desça ao 060. Mari, 060. Marataxi Azul 4118, PAB de 106, autonomia 0255 e altera na Serra Brava Golfo Lima. Azul 4118, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 1012, tem um bom voo, Azul 4118. Gente, livre táxi até o ponto de espera da 10, à direita, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 12, azul 418, um bom dia para vocês, até a próxima. 1097, após a liberação da retaguarda pela aeronave da Azul, autorizado iniciar no 04, chama pronto para o táxi, gol 1097. Ok, após a passagem da aeronave da Azul, vai iniciar o gol 097. Alinhar e manter a 10. P2231 no sol 08, libere à direita e chame o sol 2111. Direita, chama sol 2111, 2231. Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde, prossiga táxi via Alfa Juliette remota 12 do Pátio 1. Alfa Juliette remota 12 do Pátio 1, 2231. Dado ILSX, reporte estabilizado no localizador. 2000 PS com 1012, reportar estabilizado no ILS no localizador, escreveu o Bravo. 04118 Azul. Autorizado a linha manter 10 do 4118. Tá 3155, decolado aos 10, chame o controle. Em 1120, décima 8, boa viagem. Ok, muito obrigado, senhor 208, bom final de semana. Médio. Controle, boa tarde, tá 3155, decolado na sequência. 3155, boa tarde, contato radar, subindo para o 320 via Dael. Ok, 320 restrito via, 320 final. Autorizaria a morte, Valeda, com referência? 3155, autorizo Valeda após 2000 pés. Positivo após 2000, Leda, obrigado, 3155. Emissão POB? 187. Cliente Goma 097, autorizado táxi direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 012, tem um bom voo. E via Índia, ponto de espera de 295, obrigado. Solo, passarei 2231, informa que está aqui na remota 12, mais uma vez, senhor, não tem balizador aqui pra gente. Cliente, contactaremos a Infraero 2231. Obrigado. Azul 2789, recolhe suas vaduras. Afirmativo, 2789. Azul autorizado, Duna. Duna, prossegue na descida com referência para 2000? Isso até 3000 pés, do ajuste 1012. Para 3000 com 1012. Decolado 12, controle 208, boa viagem. Controle 120, azul 418, bom dia. Controle Salvador, azul 418. Azul 418, boa tarde, contato radar, subindo para o 360 via saída árvore. 360 via Arba, azul 418. 692, pode apurar, Duna. 98, mantenha a chegada número 3 na aproximação, desça até o 050. Até o 50. Estabilizando, localizador, Bravo Delta. Arrumeu Bravo Delta, complete a aproximação final, chame torre, na frequência 98, decimal 95. 19895, uma boa tarde. 2789, está autorizado ILSX6, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2789, reportará estabilizado para 2000. Continue na final, dá 10, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando o Delta. 097. Livre decolagem da Ala 0, o vento é 150 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, voo 1097. Do 4198, voe Elefa. Voar direto Elefa, entendeu? Azul 4198. Afirmativo, na proa de Elefa. Gente, manda Elefa, 4198. O Papa Romeo, Bravo, Bravo Delta. Livre pouso na 10, o vento é 140 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, estou 10, Bravo, Bravo Delta. 9 nós. 1097 decolado aos 15, controle 1208. 208, 1097. Salvador, boa tarde, gol 1097. Zona 097, boa tarde, contato radar, seu número 360, via saída A. Saindo na árvore, 360, 097. Salvador, boa tarde, Papa Tango, informação, Tango. Papa Tango, Eco Tango Índia, prossiga. Tango Índia, acionado 2000. E agora vem para Salvador no 075. Recife. Fala, aí, Salvador. 370. Boa tarde, pronto, volta. Bom, 620, autorizado Recife, 370. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Pucajamo, Aracaju, após Aracaju, DCT Recife. A frequência do controle 120.8. Aciona o transponder 5434. Gol no 620. Autorizado a Recife, nível 370. Decola pista 90, curva esquerda. Saia da Puca, chama Aracaju. Após voa direto Recife. Controle 120.8. Transponder 5434. Gol no 620. Cotejamento correto, portal 01 no chame pronto, gol no 620. Abraço, chama lá. Romeu, Bravo, Bravo Delta, no som no 17, direita, 1211 no solo. Salvador, tá 3217. Boa tarde, solicito 340 para Confins. Contato 3217, boa tarde, 340 Confins. Aguarda cópia no portão 11. Adriano. Muito boa tarde, essa parte. Bravo, Bravo Delta, boa tarde. Confirme o passe de destino. Desde prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta. Paulo Salvador, boa gol, 1169, informação, Tango. No 1169, boa tarde, Salvador Guarulhos, o nível 360, número 2 para cópia, aguardando. 7, aguardando, Gael Leda Motiva. Gael Leda Motiva. Obrigado. estabilizado, é 998. 998, chame torre na frequência 18, decimal 95. 18, 95. Azul 4198, chame centro Recife na frequência 12, decimal 8, alternativa 35, decimal 3. 2, decimal 8, alternando 35, decimal 3, azul 419. Firmaram 28, decimal 8. Opa, 28, decimal 8, azul 419. São de pouso, ajuste 1012. Gente, guardando. Isso, filho Delta, centro Amazon Tango. Abatango, Victor, filho Delta, boa tarde. Fui ISAP para interceptar a chegada Mari, reporte para a descida. ISAP para interceptar a chegada Mari, o Victor Cruz Delta já está no ponto ideal de descida, senhorita. E desça até o 080. 080 para atender a Victor Cruz Delta. Azul 2789, no solo 20, direito 121 no solo. 21 na direita, azul 2789. Que é um 08, prossiga. Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, mantém a posição, chame a torre 118, decimal 95 para o cruzamento do 17. Tango Índia está efetuando desvio? Entra no 20 graus, 612 nós. E o repouso, 69 nós. Olá, pode parar para essa hoje. Reporte para descida. Reporte lá. Avião 08 ao controle. O Guardião 08 está na sua escuta, controle. Controle, o Guardião 08 está na sua escuta, pode passar para ele que está me ouvindo. Siga o Guardião 08, tu chamou o controle. Ele está 100 milhas fora, quer saber a chegada na terminal. Como é o Guardião 08, que a chegada é Bonfi, vai apurar Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. Tem, chame na frequência da torre o Papa Romeu Juliette Bravo Delta. Já fez a frequência da torre para o Papa Romeu? Charlie Tango Delta, é isso? Sierra Tango Delta. Sierra Tango Delta, para cheque no pátio 5, chame na frequência da torre, 118, decimal 95. 118, pátio 5, alô, azul 2789? Na escuta. Queria confirmar a posição, 2 Romeu, não temos sinalizador. Gente, mantém a posição, foi informado pela Infraero aqui no nosso sistema, posição 2 Romeu do pátio 3, o azul 2789, o pessoal deve estar chegando aí. Ele está mantendo a posição então, obrigado. Romeu, Tango Delta, para o pátio 5, estamos com o cenário para o interior de Praia do Centro. 2831-0957. Vitor Tilo Delta, tem condições de manter a high speed? A mesma coisa, Vitor Tilo Delta. Vitor Tilo Delta, desce até o 050, mantendo a velocidade. 050, mantendo a velocidade, Vitor Tilo Delta. Uma linda na área de trânsito, reporte na Papá, o Serra Tango Delta. Azul 2789. A infraero já foi contactada e o pessoal já está providenciando o balizador, o Azul 2789. É isso aí, caríssimo. O ajuste 613. Eu já salto 613, eu acho que é logo. Juliette pro 03699. Só 3217, cópia. Confins, nível 340, via rota Upzulu 10 até Pubase, após conforme rota do plano. Decolagem pistão 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Dael, Leda, Motiva, para interceptar Upzulu 10. A frequência do controle em 120.8 e 5427 no transponder. 03.0 para a Upzulu 6, Pubase, após conforme plano, decolando a 10, primeira curva à direita, perfil da Ega, Leda, Motiva. Controle 1208, transponder 5427 aqui na 1132, no centro. Cotejamento correto, da El Leda Motiva, porta 11, chame pronto, tá 3217. Agora pronto, tá 3217. O reforço para modificação e barra rota faz. Controle, é o posto aéreo 2521, seguinte nação, grupo de da bomba. Série 2521, boa tarde, via chegada da Ponce, desça até 4 mil pés, o ajuste em Salvador, 1013. Via chegada da Ponce, até 4 mil pés, ajustado 1013, 2 kg delta, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. 3 mil, ajuste 1013, desça 1 kg delta. 3217 autorizado, chame pronto para o taco. Encerra Tango Delta, chame na Papá. Encerra Tango Delta. Então, livre o cruzamento aí da 17 via Quebec, Mike, e prossiga até o ponto de espera da Lima. Obrigado, cruzamento, Quebec, Mike, até o ponto de espera da Lima, só tá em dentro. Obrigado. Para. 94245-1180. 1869, ação de identificação, via chegada Bonfi, desça para o nível de voo 050, ajuste 1093. Via Bonfi, 050, informação Franco, 1093, 1869. Salvador, passarelo 2231, sem estação, autorização Barreiros 160. Passarelo 2231, Barreiras 160, já aprovado. Número 1 para cópia, aguardando na remota. Aguardando, passarelo 2231. Solo voo 1620. Puta. 620, pronto, pushback acionamento, posição 1. Gente, aguarde para o push gol no 620, estimado de 2 minutos. 2 minutos, aguardo. Pressão na lua para a área de transição para o bem. Solo Salvador, Oxanê 6314, gente da formação Tango, boa tarde. Oxanê 6314, ciente, Petrolina 340, é o número 12 da FAP aguardando. Guardado, 6314. 329, 521. Passareiro 2231 no cópia. Copia 2231. Barreiras nível 160. Decolagem pistão no zero. Após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo. Transição VATAP. Prossegue via Whisky 42. Frequência do controle 120.8. E o transponder é o 5441. Passareiro 2231. Autorizado, Barreiras, nível 160, decolando a 0, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, após o ISC 42. Controle 1208 e transpone 5441, passareiro 2231. Protejamento correto na remota, chame pronto, passareiro 2231. Chama lá, 2231. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais na proa do farol de Itapuã. Reporte para descida. Ou visual com campo. 17, alternando agora. 3217, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 3 agora, tenha um bom voo. Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama 1895, com 1013, tá, 3217, bom trabalho. Voo 1620, na escuta. Prossiga, senhor. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do R2 da TAN, que prossegue para o ponto de espera retaguarda, iniciando 01 e chama táxi. Após o TAN, que prossegue ao ponto de espera, está listo. Chama o táxi 620. Chané 6314, cópia. 6314, pronto para cópia. Petrolina, nível 340, via rota Upzulu 20. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Nenim. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5424. Autorizado, nível 340 para Petrolina, decolada 10, primeira curva à esquerda, na saída Momo, Lenin. 1208 é o controle de saída e o transponder 5424 para o 6314. Só confirmando a subida Momo, transição Neni. Momo, Cogibo, após Cogibo, Neni. November Eco, November India Mike. Gente, Momo, Neni. O 6314. Portão 62, chame pronto. Xené 6314. Chamará, grato. Solo, boa tarde, Eutana 3145, ciente da formação Tango, autorização Galeão. Aguarda cópia número 2. Gente, aguarda. Com a subida prevista, por favor. Voo 1169, cópia. Boa tarde, tá? 3217, pronto, aproximado, pode esperar da 10. Por Interlagos, no meu pé, reporte rotatória. Meu pé, Interlagos, reporte na rotatória, tá, Guilherme? Passarela 2521, reduz a velocidade para 2009. Tente, aguarde cópia número 2, Rosca, Juliette X-Ray. Dan 3145, cópia. Prossiga. Autorizado Galeão, nível 340. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida. Dael, Leda, Irume, intercepta Upper November 857 até Moço e após conforme rota do plano. A frequência do controle 120.8, acione o transponder 5453, A3145. Galeão 345, decola da dentro, para a direita Dael, Leda, Irume, Upper November 857 até Moço. 120.85453. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionar o TAN 3145. Sim, chama nessa. Ok, controle, procedente de Aracaju, Pontinho de Salvador, está mantendo o sinal de pés, passando outra vez a praia forte. Agora, 5 mil avançados. Gente, Papa Romeo, Mike Costa, mantenha-se em condições visuais na linha do litoral. Reporte no através de Interlagos. Reportará no através de Interlagos. Mantenha um no meu pé? Autorizado um no meu pé no corredor. Forte, o Mike é com Oscar. Ok, Oscar. Rotatória, Oscar, hoje. Papa Tango Eco, Tango Índia. Chame agora torre em 118.95. Sim, boa tarde. Papai, o meu Mike é com Oscar, confirme. O senhor deseja manter um no meu pé ou a descida para 500 pés? Posso manter um no meu pé, sem problema. Gente, mantenha um no meu pé e reposte no através de Interlagos. Não importa nada, mas reposte. Essa calidade está avisada, localizada. Sobre o modulado, quem chamou o controle? A Juliette Serra desce para 500 pés, ajuste na 093. Vitor Kilo Delta, estabilizado no loco. Vitor Kilo Delta, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198.95. 198.95, graças, senhorita Vitor Kilo Delta. Informação. Sim, graças. Até mais. Sim, não poderia confirmar a posição da aeronave pré-7, o Vitor Kilo Delta? Como a aeronave se precede, passando o marcador externo no momento. 521. Para 2521, desça para 2000 pés, autorizado em SX-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado. Controle o Papa Tango mais bravo em forma. Boa tarde, Juliette Serra, chamou a torre. Agora 70 milhas, mantendo 130, estacionado 5300. Gente, Papatango Mike Bravo Uniforme, 55 milhas, noroeste de Salvador, mantenha o nível 130, voando a man, reporte para descida. Voando a man, já está no ponto ideal de descida, Mike Bravo Uniforme. Papatango Mike Bravo Uniforme, via chegada a man, desça para o nível de voo 070, ajuste no 093. 070, chegada a mão, Mike Brown em forma. Pode voltar até 3217, decolagem na 6, 3217, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 340. Suba via Dael 340, 3217. Alongado by Jessel, solicita pista 17 para decolagem, pista Oscar Hotel. Tente, um minuto para a cópia, o Vitor Charles Hotel. Aguarda para a cópia, o Vitor Charles Hotel. Está na chegada, bom. Eu Guardião 08, plano ISR cancelado aos 1939. Terça Não há tráfego a reportar no setor, descida aqui sério para 1.500 pés, reporte ingressão na terminal. Tango Índia final 97, baixar o trabalho. Direct Tango Índia, continue na aproximação, o ajuste no 013, padrão, aguarde autorização de pouso. Sete, aguardando Tango Índia. Imagem da pista 17, após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral, intercepta Golf 677, prossegue até Raíra e após modifica no 085 visual. Frequência do controle 120.8 e o transponder é o 5465, Victor Charlie Hotel. Canal 0, voo 92. Hotel Juliette Serra, mantém o farol de Itapuã, tráfego na final 1-0. Hotel Juliette Serra. Torre, a parceira 2521 está visual com a pista, já está full ILS, o preço ponto baixar a chamada. Taco Tango Índia, livre pouso no 7, vento no 20 graus, 629. Livre pouso, Tango Índia. O Vitor Kilo Delta no solo, aos 4 anos, direita, 211 no solo. 211 no solo, Vitor Kilo Delta. Sério, tá aí, galera, não, né? Final 1-0 e aguarde autorização de pouso. Ok, gente, está aguardando autorização de pouso. 2-2-1. Voo no 620, livre da colagem, dá 1-0, vento 1-1-0 graus, 629. Livre da colagem, apito 0, gol no 620. Confirme o destino do Vitor Kilo Delta. Nada vai ser, rapaz. Prossiga via Alfa, reporte para ingresso para Juliette. O Vitor Kilo Delta autorizado, ingresso via Juliette, Pátio 1, reporte na Taxway Lima, o Vitor Kilo Delta. Reporte na Taxway Lima, senhor, Vitor Kilo Delta. Salvador, gol. Salvador, gol. 1-1-1-69. Tá escuta pra cópia, gol 1-1-1-69. Oi. Prossiga, Guardião 07. Escuta para o vagão 69. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Upzulu 1-0 até Taubaté. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita no perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 1208-5451 no transponder, 1-1-1-69. 360 na Apozulu 10, Taubaté, decola da 10, direita da El Leda, 208-5441. Confirmando a saída da El Leda Motiva para interceptar a Apozulu 10. A El Leda Motiva para a Apozulu 10, sim. Correto, portão 07, chame pronto, 1-1-1-69. Portão pronto. Vitor Kilo Delta, prossiga via Lima, Mike, na Quebec, chame a torre. 1-1-8-95 para o cruzamento da 1-7. Papa Romeo, Mike, Eco Oscar, mantendo o número 10, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória. Ok, mantendo o número 10, ingressando Interlagos, chamará na rotatória, Mike agora. Abata, chame para ingresso no 7.